desejei sumir daqui e buscar meus sonhos em outros caminhos. Ao abrir aquela porta pra sair, eu me toquei, e nas ruas eu estava mais sozinho. Já dormi em outros braços, mas não pude te esquecer. O meu coração queimava feito brasa, parecia um pesadelo viver longe de você. E é por isso que eu voltei pra nossa casa. De saudade toda noite eu chorava. Mas deixar outro amor assim me machucar. Diz pro meu olhar, diz pro meu olhar, se vai me perdoar. Não vou mais deixar. Mas deixar outro amor assim me machucar. Diz pro meu olhar, diz pro meu olhar, se vai me perdoar. Estelson Moura ao vivo pra te fazer lembrar, filho. Quando eu lembro de nós dois, eu sinto raiva do que fiz. As lembranças vêm molhar o meu sorriso. Tudo que eu mais queria tava perto e eu não vi. É do inferno que se vê o paraíso. Hoje eu sei tudo o que eu quero e o que eu preciso. Não vou mais deixar outro amor assim me machucar. Diz pro meu olhar, diz pro meu olhar, se vai me perdoar. Eu não vou mais deixar, eu não vou mais deixar outro amor assim me machucar. Diz pro meu olhar, diz pro meu olhar, se vai me perdoar.